Você que tá com o nome do paletão aí, ó. Esquecar o paletão, papai. E agora eu quero ver as danadas, viu? Vamos fazer aí as tribos das danadas, viu? Vem com a Cristão. Chegou pra cá, solta. E elas vêm, pediu mais uma daquelas fortes, hein? Chegou pra cá, solta. E elas vêm, pediu mais uma daquelas fortes, hein? Ela tá soltinha, tá maluquinha, com as amiguinhas, elas vai na decidinha. Ela tá soltinha, tá maluquinha, com as amiguinhas, ai, ela vai na decidinha. Sabe quem elas são? Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. Soltinha, da maluquinha, com as amiguinhas, ela vai na descidinha. Ela tá louquinha, ela tá soltinha, vou legal, tá maluquinha, com as amiguinhas, vai na descidinha. Sabe quem elas são, papai? Essa tribo das danadas que gosta de balançar. Essa tribo das danadas que gosta de balançar. Essa tribo das danadas que gosta de balançar. Essa tribo das danadas que gosta de balançar. Essa tribo das danadas que gosta de balançar. Essa tribo das danadas que gosta de balançar. Seu patachó, novinha. Vem com a Quição. Vem pra tribo da Quição, novinha, vem. Com a Quição de quem, viu? E aí, filhais.